Esse é o aquecimento, aquecimento do verão. Vai, raspa a tcheca no chão. Raspa a tcheca no chão. Raspa a tcheca no chão. Aumenta o som, Pantera. Soneca, paredão. Sinta o dedo, Pantera. Vai, vai, vai, vai, vai. Raspa a tcheca no chão. Raspa. Viola da cabeça. Vem cá, gostosa, vem. É, você, tá, você que tá na frente do paredão, delícia. É, é você. Empina o bumbum. Eu gosto quando... É. Empina. Eu quero ver se você sabe. Faz. Faz quadradinho. Faz quadradinho. Faz quadradinho. Faz quadradinho. Faz quadradinho. Faz quadradinho. Faz quadradinho. Faz quadradinho, vai, faz quadradinho, vai, quadradinho, vai, quadradinho, vai, quadradinho, vai, quadradinho, vai. De novo, de novo, de novo, de novo. Faz o quadradinho, vai, quadradinho, vai, quadradinho, vai, quadradinho, andando, quadradinho, vai, quadradinho, girando, quadradinho, vai, quadradinho, andando, quadradinho, faz o quadradinho, quadradinho, quadradinho. Viaja! Tá foda, negão. Tá tranquilo, tá milhão. Tá foda, negão. Tá tranquilo, tá milhão. Tá foda, ladrão. Tá tranquilo, tá milhão. Tá foda, negão. Tá tranquilo, tá milhão. Esse é o aquecimento da invasão. Vai, raspa a tcheca no chão. Raspa a tcheca no chão. Raspa a tcheca no chão. Raspa tcheca no chão. Raspa tcheca no chão. Raspa tcheca no chão. Raspa tcheca. Gostosa, delícia. Raspa. Que isso, bebê. Raspa tcheca no chão. Viaja. Fiquei maluco com essa situação. Sério? Fiquei maluco com essa situação. Eu fiquei maluco com essa situação. Eita! Fiquei maluco com essa situação. Esse é o aquecimento, aquecimento do verão. Vai, raspa a tcheca no chão. Raspa a tcheca no chão. Raspa a tcheca no chão. Raspa a tcheca no chão. Raspa a tcheca no chão. Raspa a tcheca no chão. Raspa a tcheca. Gostosa, delícia. A tcheca, a tcheca, a tcheca. A tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca. Raspa a tcheca no chão.